Olá, corações apaixonados do meu lindo Brasil. Como é bom estar com todos vocês em mais um Encontro Central. Onde quer que você esteja agora, eu espero que você esteja perto de uma pessoa especial. Vamos juntos, em duas horas de muita emoção, aqui no Encontro Central, relembrar sucessos que marcaram épocas. Por aqui é o Fabrício Brandão, desejando a vocês uma viagem mágica, maravilhosa e emocionante. Vamos juntos, com muita emoção, no Encontro Central. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost. To forget every little thing you said, but there is something left in my head. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. You can win the fight, you can grab the beast of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and there's no one there to share the way, you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun, burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. Yeah.

Central. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. To take your heart away. Encontro Central para os ouvintes mais apaixonados do mundo. Daqui a pouco tem muito mais para você, tem um recado do ouvinte, tem tradução e muito sucesso para tocar seu coração. Não saia daí. Olá, corações apaixonados, estamos de volta com o nosso encontro central. Aqui do estúdio é só emoção. E aí, onde você está? Está tudo bem? Eu espero que esse momento seja maravilhoso para você. Para nós, está sendo inesquecível. E está chegando recados do coração. Recadinho da Ana Célia, de São Paulo, para o Ricardo. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas ou tocadas. Elas devem ser sentidas com o coração. Meu amor, eu ainda te amo. Recadinho de Jennifer, do Rio Grande do Sul, para Alberto. Não importa se você está perto ou longe, o que importa é que você existe para que eu possa sentir sua falta. Volta logo, meu amor. Recadinho agora do Isidoro para Fátima. Sem explicações, Eu vi em você o que eu não vi no resto do mundo. Eu encontrei no teu sorriso a paz que eu precisava. Eu encontrei em você felicidade e amor eterno. Te amo, minha nega. Aumente o volume do seu rádio. Tá chegando mais um grande sucesso para deixar sua noite ainda mais gostosa. Encontro Central, o coração batendo mais forte. look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. canções imortais. No one's been here before. I am the first to see the light at your door. If I could hold you now, I wouldn't disagree. With these four walls you're protecting me, Encontro Central, o amor está no ar. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado pela sintonia. E daqui a pouquinho tem a nossa tradução. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Alô, corações apaixonados, meus queridos e eternos namorados, é bom demais estar em sua companhia. De volta com nosso Encontro Central. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz das suas íntimas e ardentes emoções. Agora está chegando a hora da nossa tradução. Amigos, nós começamos como amigos. Amigos se transformaram em amantes. Você se lembra quando eu te abracei? Muito pela primeira vez. Me ame, isso é tão fácil, menina. Para eu me expressar, eu já disse, eu quero você, eu preciso de você. Oh, garota, como eu penso em você. Você é a luz que sempre vi através de mim. E em você eu pude perceber que eu estarei para sempre ao seu lado. Agora vemos que nosso amor cresceu. Esses foram os momentos mais doces que eu já conheci. E eu sei que isso nunca vai ter fim, porque toda vez que eu olho para você, eu me apaixono novamente. Eu quero você. Eu preciso de você. Oh, garota, como eu acredito em você. Você é a luz que sempre vi através de mim. Em você eu pude perceber que eu estarei para sempre ao seu lado. Mais longe do que onde o sol vai brilhar, o amor é um laço que liga para sempre. Para sempre. Dois corações são predestinados a serem um amor eternamente, juntos, para sempre. Eu quero você, eu preciso de você. Oh, garota, como eu penso em você. Você é a luz que eu sempre vi através de mim. Em você eu pude perceber que eu estarei para sempre ao seu lado. Eu preciso de você. Oh, garota, como eu penso em você. Você é a luz que eu sempre vi através de mim. E em você eu pude perceber que eu estarei para sempre ao seu lado. Confusion is nothing new.

you from crayons to perfume. It isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar a thousand feet high to serve. Emoção falando mais alto. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Já já tem mais recados do coração. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, tudo bem? E aí, como você tá? Tá gostando do nosso encontro? Que bom! Seja bem-vindo, você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez. É um prazer estar em sua companhia. Deixe as suas emoções à flor da pele. E agora chegando mais recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. A Kátia de São Paulo para o Ronaldo. Ah, o amor, é tudo isso mesmo. Nem só tranquilidade, nem tampouco só aborrecimento. O amor tem que ser tudo, tem que ter de tudo. E se tudo isso suportar, sim, é amor de verdade. E no meu caso, tem sido. O Marcelo, do Ceará, para Núbia. Que o nosso amor, para sempre, seja verdadeiro. Que os nossos planos se tornem realidade. Que todo o nosso amor só cresça. Que a felicidade transborde. Que as brigas nos fortaleçam. Que o ciúme não seja exagerado. Que não sejamos iguais e que sim nos completemos com as nossas diferenças. Que continue, que seja eterno e que dure para sempre. Encontro Central. Thank you. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Just to be close to you, girl. Just for a moment, well, just for an hour. Just to be close to you, girl. You know, I've been through so many changes in my life, girl. Oh, I've been up real high where I thought I didn't need anybody. Oh, and then again, I've been down real low where there was no one in my life that needed me. Oh, I found that material things I thought had so much value. Oh, girl, didn't really have any value at all. That I was a lonely man, a man with no direction, with no purpose. but no one to love and no one to love me for me. Oh, girl, then you came into my life. You made my jagged edges smooth. You made my direction so clear and new. Oh, woman, you became my purpose, my reason for living, girl. You see, you're my heart, you're my soul, you're my stone inspiration, baby. Oh, that's why I'm standing here singing and opening my arms to you. I wanna say, child, why don't you take my hand? Oh, we'll live in love forever, yeah. Alone, you and me, yeah. Girl, we'll live our lives together, yeah, together. Together, yeah. Together. Just to be close to you, girl. Just for the moment, baby. Well, just for an hour. Searching so very long, baby. Searching to find somebody just like you. And for some folks, it takes a lifetime, sugar, to find in this world a dream come true. Why don't you?

Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. A todos vocês, o meu muito obrigado pela sintonia. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e amanhã a gente tem mais Encontro Central. Ah, se você faltar ao nosso encontro, eu vou morrer de saudades. O Brasil inteiro ligado, a maior audiência do rádio.